baseado no livro de Caco Barcelos, Rota 66. Ainda é cedo, luto pela vida. A chuva cai forte, não ameniza as minhas dores, que ainda são as mesmas. Ainda é cedo, mas agora sinto medo. A minha mente vagueia pela noite passada. Eu nem imaginava, não tinha medo, nada assustava. Agora o que mais quero é voltar pra casa. A minha sorte só vai depender dos malabarismos que eu puder fazer. Um grito de socorro masculino, ninguém vai me ouvir, percebi, tô fudido. Mas que lugar é esse? Ainda é cedo, cadê meu relógio? Que dor no peito, nossa, aquele é o Fábio. Aí Fábio, vixe, olha o Eduardo, expressão de horror. Tô me lembrando, ainda falta um, cadê o Adriano? Me arrasto, não sinto a minha perna direita, um buraco na coxa. Dor de cabeça, olha o Adriano lá, ó, quase sem rosto. Se pá, foi de 12, bem perto do pescoço. Ainda é cedo. Muito jovem pra morrer. Não é assim que tem que ser. Mas é assim que essa gente quer você, você, você. Ainda é cedo. Milhares estourados. Mais um jovem desovado dentro de uma cadáver. Ainda é cedo. Mais uma vítima de ação policial. Policial, policial. Não vi motivos pra estar aqui. Polícia geral, discussão. Ah, que pesadelo, parece até que vejo tudo em branco e preto, sentado no sofá da sala da minha casa, na tela da TV. E a mesma pergunta: por que se eu não devo nada, meus manos também não? Os quatro fuzilados de bruços no chão. Preciso de ajuda, as dores são muitas. Meu grito é sufocado pelo mato, pela chuva. Não vejo ruas por aqui, um matagal imenso. O local já deve ser usado assim há muito tempo. Ainda é cedo, 9 ou 10 da manhã. E os nossos familiares, meus pais, minha irmã, será que nos procuram nas delegacias, no IML, na casa da minha tia? Será que alguém viu? Ninguém testemunhou. Só tava nós quatro quando os homens chegou. Acho que devia ser 30 e pouco, mais ou menos 30:30. Se bem me lembro, a gente vinha pela rua trocando ideia. O último busão nos trouxe pra favela. Surpresa, a barca. Não devo nada, vem atrás de nós. Na moral, apagada, mandaram encostar de cara pra uma cerca, um barraco escuro, nenhuma luz acesa. RG na mão, sem passagem, nada consta. Só um BOzinho do Fábio por maconha. Cheiraram nossas mãos, sentiram a tabela. Só o cheiro não dá nada, mas é guela. Fumaram maconha hoje, né? Que isso, senhor? Ninguém fumou maconha aqui, não. Não mente pra mim, não, seu filho da puta. Eram quatro fardados, tudo chapado. Um preto baixinho, endemoniado. Um ruivo alto, de bigode ralo. Não pude ver os outros. Não deixaram, tinham armas de sobra, revólveres, pistolas. Mas que o armamento da polícia comporta? Deram voz de prisão, algemaram a gente. Por contravenção, é sobrevivente. Ainda é cedo. Não é assim que tem que ser. Ainda é cedo. Ainda é cedo. Mais um jovem desovado dentro de uma cadáver. Ainda é cedo. Mais uma vítima de ação policial. Policial, policial. Dentro do camburão, gelo, tensão. Nenhum pio entre nós, nenhuma reação. Circulamos mais de 30 minutos. Estrada esburacada, dava pra sentir. De onde a gente tava pro DP era no máximo 10 minutos, porra. Demorou muito, um PM gargalhava. Tabela de fumo, não dava pra ver nada. Tudo escuro, paramos em pânico, ninguém admitia. Uma, duas, três, quatro portas se abriam. Balbúcios de reza, não sei de quem era. Só sei que me fez tremer das pernas. Chegaram, abriram. Quatro demônios gritavam pra pra caralho. O lugar é estranho, a gente foi puxado pra fora do carro. Pelos cabelos, pernas, braços jogados no chão. Pisoteados, batiam com prazer, queimavam com cigarro. Chorar, suplicar, não adiantava, nem pelo amor de Deus, nada. Último ato, cena 6, cara pro chão, vagabundo vai morrer. Não sei qual que foi, desmaiei, tô vivo, só vi um clarão. Eu não sei quantos tiros, um na perna, o resto eu não quero nem ver. Cadê a estrada? Preciso viver, se morrer assim não justificaria. Sofrer devagar, ficar pro outro dia, com 19 anos, não, ainda é cedo. Está anoitecendo, talvez seja só minha visão escurecendo. Ouço um pássaro cantar, rasgando o vento. Longe daqui, ninguém vai me salvar. Cansei de resistir, mas não quero me entregar. Meu Deus, Senhor, isso não é justo. A gente morre assim, isso é tudo. Quem vai pagar o preço de vidas de 4 pessoas no começo da vida? A lei das pessoas, aqui da terra, tá desse jeito. Ainda é cedo e eu morrendo. Não é assim que tem que ser, mas é assim que essa gente quer você. Ainda é cedo. Criminosos estourados, mas o jogo desovado dentro de uma cadeia. Ainda é cedo. Mas uma vítima você policial.